Boa noite. Nós estamos direto na Rádio Vivência Espírita, por isso que a gente está pedindo um pouquinho de silêncio, porque pela internet, então, está sendo gravado pela Rádio Vivência Espírita ao vivo aqui. E a gravação que o Rodrigo está fazendo e o Serginho estão fazendo, depois a gente coloca no YouTube também, né? Do vídeo, né? Mas na rádio só som. Então a gente pede um pouquinho de silêncio para a gente começar logo e terminar logo. Tá meio calor, né? Mais ou menos, né? Assim. Segundo um amigo meu, é treinamento para quem vai para um umbral, que não vai achar diferença nenhuma quando chegar lá. O que está acontecendo atualmente aqui com a gente, né? É claro, eu estou falando do Grupo Castelão, não estou falando de vocês que estão aí, estou falando de nós aqui, do Grupo Castelão. Vocês aí, vocês vão tirar a gente desses buracos aí depois, né? Devagarzinho a gente vai chegando aí, pode sentar ali no corredor, tem mais cadeira ali também, né? Se não tiver cadeira, tem uns bancos ali também. Então, vamos fazer uma abertura também, colocando uma prece. A gente sempre chama alguém para fazer uma prece, mas hoje nós condicionamos a deixar a prece também ser feita por alguém muito importante para a gente também, que é o Chico Xavier. Ele faz essa prece, a prece de Natal. Oração do Natal. Rei divino, na palha singela, por que te fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino? Soberano da eternidade, por que estendeste braços pequerruchos e tenros aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção, quando o próprio firmamento te saudava com uma estrela sublime emoldurada de melodias celestes? Certamente vinhas ao encontro de nosso coração para libertá-lo. Procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, em te amando de algum modo na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornavas-te pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de nossos passos, e pedias compaixão porque não nos buscavas por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção. E modificaste assim o destino das nações. Colocaste o trabalho digno onde a escravidão gerava miséria. Acendeste a claridade do perdão onde a noite do ódio assegurava o império do crime. E ensinaste-nos a servir e a morrer para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que, ajoelhados em espírito, recordando-te o berço pobre, ofertamos-te o coração. Arranca-o, Senhor, da grade de nosso peito, enferrujado de egoísmo, e faze-o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência, e deixa-nos entoar o cântico dos pastores quando repetiam em pranto jubiloso a mensagem dos anjos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Paz e alegria em todos os corações. Em nome da AME, a gente agradece a presença de vocês aqui. mais esse evangelho que está ficando tradicional aqui na nossa casa. O que a gente deseja é que tenha outras casas que façam também para a gente apoiar, para a gente ir. Estou vendo que daqui a pouco a gente tem que arranjar lugares maiores para a gente ir, que as pessoas estão vindo mesmo, estão achando interessante essa proposta, né, de se reunir no dia de Natal. Então, é aberto. Quando nós tivemos a ideia de fazer esse evangelho de Natal, era para que não fosse só aqui na AME, era que fosse o Natal nosso aqui de São José dos Campos, dos espíritas aqui, e que a gente pudesse se reunir em algum lugar para fazer essa homenagem a Jesus. Então, está aberto para todas as casas. Se a gente quiser fazer em outro lugar também, a gente faz com a maior tranquilidade. Né? Só chamar a gente, né, que não tem muita dificuldade, não. O que precisa mesmo é só de mão de obra, assim, para ajudar, assim, carregar cadeira, esses negócios assim, né? Arrumar, ligar o som, fazer essas coisas aí. Mas o resto é tranquilo para a gente fazer. O importante é nós estarmos juntos mesmo para se abraçar, estarmos juntos mesmo para se confraternizar e para se fraternizar. Atualmente, nós na doutrina espírita, nós temos o nosso postulado, né, a nossa base, o nosso slogan, que é fora da caridade não há salvação, que é de Jesus. E atualmente o que a gente está sentindo é muito mais falta até de fraternidade, porque caridade parece que a gente faz, mas a caridade é sempre feita de cima para baixo. A caridade a gente sempre faz para alguém que está necessitando, a gente sempre faz para alguém que está precisando. E a fraternidade não, a fraternidade é um círculo, a fraternidade é lateral. A fraternidade, nós somos iguais, todos somos iguais. E é isso que Jesus quer de nós, que nós sejamos iguais. Isso que é importante nas nossas vidas. A gente não pode parar de falar muito, senão o pessoal do rádio desliga. Então tem que ficar falando o tempo todo aqui. Porque para quem está vendo é fácil, agora para quem está ouvindo é um desespero, né? Quando o radialista para de falar, o pessoal fala, nossa, o que aconteceu? Eu já começo a mexer nos botões, já vejo se o computador está dando problema, já vê tudo isso. Como é ao vivo, Ave Maria? Como é ao vivo, então a gente pede paciência também para os nossos ouvintes, que de vez em quando a gente dá umas paradinhas para começar uma coisa, né? Terminar outra. Então nós damos uma paradinha assim, não está parando não. Agora, se o rádio estiver parando na internet, vocês podem pedir para o Rodrigo ali já, mandar um e-mail para ele ali rapidinho, dizer que não está funcionando, que ele já corre, já arruma de novo, né? Para nós falarmos do Natal, nós não podemos esquecer de Maria. Não podemos esquecer da mãe de Jesus. E a gente sabe que para um espírito de escola como Jesus, um espírito superior como Jesus, mais que superior, vir para a Terra, ele necessitaria também de um espírito superior para recebê-lo. Não poderia ser qualquer pessoa que receberia Jesus aqui. Então Maria é muito importante, por isso ela é nossa intercessora entre nós e Jesus. Então todas as vezes que a gente quer alguma coisa, a gente sempre pede para Maria, né? É mais fácil chegar a Jesus através de Maria. E nós temos o maior respeito por ela e vamos cantar essa música em homenagem a Maria. Ave Maria, la, la, la, la, la, nos seus andores, la, la, la, la, la, rogai por nós, os pecadores, abençoai estas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, la, la, la, la, la. Cremos em vós, la, la, la, la, la. Maria, ah, rogai por nós, ouvir as preces, murmúrio de luz e os céus acende, o vento conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, alaia, alaia, nos seus santores, alaia, alaia, rogai por nós. Estas terras morenas, seus filhos, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, alai, alai, cremos em vós, alai, alai. Virgem Maria, rogai por nós. Ouvirás preces, murmúrio de luz, que os céus acende, o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria. Muito legal essa música, né? Nossa mesmo, brasileira, né? Nossa, não do grupo, é claro. Música brasileira, né? Em homenagem a Maria. Nós queríamos pedir para o Rodrigo colocar mais aquele vídeo, aquele outro de Noite Feliz lá. Apaga a luz, por favor, Santa Chica. Isso, aí fica mais legal. Claro que para filmar fica ruim, mas para a gente que está assistindo fica legal. Quando o Rodrigo acertar ali, só estou aqui entretendo o pessoal da rádio, tá bom, pessoal? Quando ele acertar ali, a gente coloca, né? Porque vai ser o pessoal do que está ouvindo a rádio só vai escutar a música também, né? Queria falar até também, senhor Darcy, que se pudesse acender aquele presépio, parece que aquele presépio acende, né? O Nabuco está aqui, né? Tá. Não, porque eu pensei que ele era aquele menininho que estava lá dentro do deitado na caminha. Foi modelo, foi ele para botar lá, né? A árvore de Natal também está apagada, ela também acende e o presépio também acende. Tá bom. Cuidado aí na hora de acender o presépio também, pessoal. Vai tomar choque aí, pronto. Já acaba com o Natal. Né? Deixa apagado mesmo. Pode acender a luz agora, por favor. Isso. Agora quem não estava enxergando para acender o presépio, pode acender o presépio. Ah, não, então deixa apagado. Senão daqui a pouco desliga tudo, aí fica pior aí. Vamos lá, mais uma música. Pode cantar junto com a gente, Noite Feliz, todo mundo sabe, né? Jesus, nosso bem. irmã. E a nós todos salvar. E a nós todos salvar. Noite feliz. Noite feliz. Noite feliz. Noite feliz. Hoje nós chamamos o nosso irmão lá de Taubaté, o Guilherme Azeredo, para falar um pouquinho conosco sobre o Natal. Né? E ele, Guilherme foi presidente da USE lá de Taubaté, uma pessoa muito conhecida nossa, está em todas aí também. É vice-presidente, ele está falando que foi vice. É igual eu aqui na AME, é vice-presidente, a vida toda. Né? E o Guilherme, nosso amigo, a gente agradece já de antemão dele ter vindo de Taubaté, né? Para vir aqui ficar um pouco com a gente e deixar a família lá, mas daqui a pouco ele está de volta, se Deus quiser. Como o nosso médio também, Ari Rangel, está ali, lá de Taubaté também, em Tremembé. E a gente queria convidar já também os médios que estão à disposição, que sentir algum tipo de vibração, alguma mensagem que esteja, para vir, pode ocupar o lugar lá na mesa, sentar e receber as mensagens lá também. Né, dos amigos espirituais que estejam aí querendo passar alguma mensagem de Natal, e depois a gente lê para vocês também. Né? Eles leem, né, para vocês. Então a gente passa a palavra aqui para o nosso irmão Guilherme Azeredo para conversar um pouco sobre o Natal. Pega aquele. Boa noite a todos. Respondeu só os desencarnados. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê sempre a sua paz. A falar do Evangelho do Cristo numa noite de Natal, uma noite especial, onde a espiritualidade também se encontra presente, e tantos espíritos também vêm buscando o seu consolo, buscando algo que lhe dê uma motivação de superação dos seus próprios desafios. Que seja hoje uma noite de luz a todos nós. Que possamos participar desse grande banquete espiritual que nos oferta a espiritualidade amiga e que Jesus, nosso Mestre, esteja conosco. De tudo na vida, ficam três coisas. A certeza que estamos apenas começando, a certeza que não podemos parar, e a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar. Daí a sabedoria divina está, de fazermos de uma interrupção um novo começo, de fazermos de uma possível queda um passo de dança, de fazermos do medo uma escada, de fazermos dos sonhos uma ponte, e de fazermos de uma procura um novo encontro. Esse é um texto de Fernando Sabino, e assim como a doutrina espírita, como consoladora, nos estabelece que por mais difícil que sejam os nossos desafios, hoje e amanhã é possível mudar, reverter o processo, mudar a ótica, mudar a visão do problema. E assim como a doutrina espírita nos coloca, que esse processo de dor que enfrentamos não é punitivo. Não é castigo de Deus, mas é um processo educativo, exatamente pelo processo reencarnatório, estabelecer uma evolução de nós espíritos. Porque somos espíritos vivenciando uma grande experiência humana. Não somos corpo. Somos espíritos vivenciando uma grande experiência humana. Mas muitos de nós, com medo desse sofrimento, da dificuldade do enfrentamento, nós temos perdido tempo precioso, até para ser feliz. Assim como coloca Carlos Drummond de Andrade, num texto extraordinário para refletirmos, quando ele diz que a cada dia que vivo, mais me convenço de que o grande desafio da vida está no amor que nós não damos, nas forças que nós não utilizamos, que na prudência egoísta que nada arrisca, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você concorda com Drummond? A dor é inevitável? Eu estou falando com os encarnados. Sim, a dor é inevitável? Sim. E sofrer é opcional? Nós mais sofremos como espíritos superiores que já somos, né, aqui em São José. Então, a gente tem uma dificuldade, né, Ari? Mas em São José, não. Já enfrenta o problema sem lamentação. O que faz uma pessoa sofrer mais ou sofrer menos? A maturidade espiritual. Ou que a psicologia chama hoje de inteligência emocional. Essa maturidade que nós vamos galgando ao longo do tempo e da nossa existência, de tudo que nós estudamos durante o ano na casa espírita, ou de todo o processo educativo que nós temos estudado na casa espírita, para chegar a um momento de enfrentamento e a gente colocar à prova. Isso Cristo chamou de fé. Essa energia potente, que no momento que a dor bate a porta, a gente permanece de pé. A gente está uma balançada, até cai. Porque o problema não é cair, o problema é permanecer no chão. Aí essa fé que me impulsiona, me levanta e faz continuar. Eu preciso saber o que eu quero. Assim como foi colocado aqui, quando esperavam um rei que viesse solucionar os nossos problemas. E vem a manjedoura, que dá uma lição extraordinária para todos nós. Que o problema não é de onde você vem, mas é para onde você vai. Não é como você começa, mas é como você termina. E é um processo de construção todos os dias. Tem um livro que tem um cunho filosófico para a gente refletir, interessante, por uma noite onde a gente chega no final do ano, começa a fazer projeções futuras. O pessoal da câmera acho que não gosta que eu ande muito, né? Mas eu não consigo. Alice no País das Maravilhas. Você já leu esse livro? Quem não leu já viu o filme, pelo menos, mas é interessante que Alice corria atrás de um coelho que estava sempre atrasado. Sempre. De repente ela cai no buraco e se encontra numa floresta. Caminhando, ela se depara no alto de uma árvore de um gato. Interessante o gato, que uma hora aparece só o olho, uma hora só aparece a fala, uma hora aparece ele inteiro. E pergunta, o senhor pode me ajudar? E o gato responde, sim, pois não. Onde vai essa estrada? Olha a resposta do gato com uma pergunta. Para onde você quer ir? E Alice pergunta novamente, eu não sei. Eu estou perdida. E o gato responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nessa busca incessante daquilo que nós somos, é preciso saber o que quer. Senão a gente continua nas mesmas propostas de há 10, 20 anos atrás, esperando que algo aconteça, sem a gente se movimentar. Nós falamos agora que esperança de um dia melhor, de um futuro melhor, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Não pode ser esperança do verbo esperar. Espero que aconteça, espero que mude. Esperam que façam sem que a gente se movimente. Albert Einstein chama isso de tolice. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito, esperar resultados diferentes. E nessa busca, nós vamos começando a entender a proposta que o Cristo espera de nós. Que o problema não está fora. As dificuldades não estão nas coisas exteriores. É interno. Como traz no livro dos Espíritos, qual o meio mais prático e eficaz de se melhorar nessa vida? E vão responder os Espíritos? Um sábio da humanidade, já vou lhes disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o processo de conhecer a si, porque nós nos conhecemos. Existem emoções que estão dentro, que machuca, que Irmã Sidufaux chama de sombras. Aquelas situações mal resolvidas. A gente não tem vontade nem coragem para encarar. A gente prefere guardar num pacotinho e põe dentro da bolsa. Vai. Outro problema adiante, a gente pega, embrulha e põe dentro da bolsa. Ou, se preferirem, um quartinho do fundo. Todos nós temos um quartinho do fundo que tem coisas lá que a gente tem medo de mexer. Isso vai fazendo com que a gente vá acumulando um peso nas costas. Uma dificuldade profunda de continuar a saber o que quer. Porque existem coisas que para ser resolvida. Por isso a proposta do Cristo para todos nós, trazendo duas grandes propostas. Uma delas é perdão. O perdão ajuda a gente a tirar as coisas do quartinho do fundo. Nesse Natal, e a gente vai sair daqui, a gente vai se reunir, vamos ter a mesa farta. E vamos lembrar que também tem muita gente que não tem. Falta. E é preocupação dos governantes do mundo inteiro como sustentar tanta gente. Será que temos terra para tanta gente? Emmanuel fala que o problema não é falta de terra para plantar e nem é a quantidade de alimento que é produzido, mas é o egoísmo do homem. É o orgulho que nos mata. Talvez viver com suficiência, não com desperdício. Porque uma mesa farta não é uma mesa cheia de coisas e a gente não tem com quem dividir. Fartura é quando eu tenho alguma coisa e tenho com quem dividir. Porque quando eu não tenho, isso é desperdício. Falta para os outros. E esse desperdício pesa em mim. E a gente quer... A internet tem nos dado a possibilidade de falar hoje com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, que está do outro lado do mundo, uma ferramenta extraordinária para a gente matar a saudade. Mas tem muitos de nós que está com a pessoa do outro lado da mesa e é incapaz de olhar nos olhos. Essa dificuldade que nós temos ainda de nos comunicar dentro de casa, a ponto hoje de muitas pessoas mandarem um e-mail para o filho para vir... Desculpa, e-mail é antigo, né, Jorge? Manda um WhatsApp. Ô, filho, vem jantar. Ou vem ensaiar com a gente. Ele responde, já vou. E essa tecnologia tem nos distanciado muito, perdendo o contato. Porque o Evangelho é uma grande proposta de diminuir os nossos espaços. Ficar junto. Ficar junto presente fisicamente e também espiritualmente. Porque quando nós estamos distantes, os nossos corações começam a ficar vazios. E vai passando o tempo. E a gente vai sentindo falta de um tempo. Em que parece que a multiplicação dos alimentos acontecia e a gente nem percebia. Eu acho que todo mundo aqui já viveu uma experiência dessa. Ou vive ainda. Quando nós íamos no domingo na casa da avó ou na casa da mãe almoçar. Vocês fazem isso? Eu tenho duas vozes encarnadas, continua na casa da minha mãe, mas era muito interessante que cada filho levava um prato. Não podia faltar o macarrão. Outro, o frango, a maionese e a farofa. É os quatro, o resto é supérfluo. Interessante que cada um levava um prato. Todo mundo comia. Interessante quando a gente ia embora, a gente levava de volta para casa. Interessante que a gente levava muito mais que até levava. E todo mundo ficava feliz. Brigava. São José não tem problema de família, eu sei, né? Desculpa, esqueci. Taubaté a gente tem dificuldade ainda de lidar. Mas essa estar junto é uma grande terapêutica, falar das nossas dificuldades. Para não passar um tempo a gente ficar lamentando de uma época que não volta mais. Assim como nós temos recebido nossos irmãos e espíritos que vêm conversar com a gente. Num processo de lamentação profunda, mas a grande tristeza que eles nos trazem não é aquilo que eles erraram, mas era aquilo que deixaram de fazer. Isso machuca muito. Quando eu estou ceando com uma pessoa da minha frente, eu não consigo estar presente junto dela. E assim como Mário Quintana vai nos dizer e vai nos lembrar desse tempo, que o melhor momento da nossa vida é agora. É nesse momento em que nós estamos aqui. Porque amanhã não chegou ainda e nem ontem já passou. E para a gente não lamentar, que aproveitássemos esse momento intensamente, aonde quer que nós estivermos. Para a gente daqui a 20 anos não dizer, a vida é somente um dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, terminou o ano. Quando se vê, passaram 50 anos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Agora é tarde demais para ser reprovado. Mas se me fosse dado um dia, uma única oportunidade, eu não mais olharia o relógio. Então seguiria sempre em frente. Ia jogando a casca inútil e dourada das horas. Eu seguraria o amor que está à minha frente e diria o quanto eu te amo. E sempre tem mais. Para que não deixemos de fazer aquilo que gostamos devido à falta de tempo. Não devemos deixar de amar as pessoas ao nosso lado por puro medo de ser feliz. Porque a única falta que nós vamos ter desse tempo de agora é que ele não mais voltará. Mas fica guardado na nossa memória. Assim como algo que nos traz uma pacificação. E os tempos que nós sempre lembramos não são coisas grandes. São coisas pequenas. Vamos fazer uma experiência? Quem quiser fechar os olhos, em 5 segundos, tente conseguir voltar em qualquer fase da sua vida em que você pudesse lembrar de um momento seu com alguém. Possamos voltar aqui. Eu sempre lembro do bolinho de chuva da casa da minha avó. Minha avó não está mais encarnada, mas está presente. Assim como meu pai, que participaram das cenas que eu pensei. Assim como vocês, que talvez as pessoas da sua cena não estão mais presentes fisicamente, mas pela atração dos seus sentimentos, eles estão juntos, do lado. E talvez esteja escrevendo ali uma mensagem através do Ari. Porque o amor, ele transcende as barreiras do mundo físico e do mundo extrafísico. O amor, ele nos coloca juntos. Porque essa é a proposta. Para a gente não ficar lamentando o tempo que passou. Como também diz Mário Quintana, numa trova que é interessante, ele diz, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer o que me importa, o diabo é deixar de viver. Quando que a gente deixa de viver? Quando a nossa vida é fútil, inútil, sem sentido. Quando a gente fica preocupado com bobagem, fica preocupado com bobagens que a gente hoje talvez não vai receber o irmão na nossa ceia porque a gente ficou de mal um dia. É assim que fica de mal? Vamos dar o dedinho. E sempre por coisinhas, falou de mim, mas o que importa? Vamos carregando esse peso. Brigou com o vizinho. Brigou com o vizinho por quê, filho? Ah, não devolveu minha Tupperware. Aí, pô. Há quanto tempo? Ah, faz 10 anos. Então fica nessa. Essas bobagens que a gente vai carregando e vai pôr essas coisinhas no quartinho do fundo. E vai impedindo com que a gente transcenda espiritualmente e viva esses instantes que são extraordinários em família. É na família que nós temos oportunidade de reviver o ontem como um processo de superação. E por mais difícil que seja, é necessário. Emmanuel, de vez em quando, é duro com a gente. Ele diz assim, quem é teu pai difícil de hoje? Tua mãe complicada? Ou teu filho que para você não suporta? Ele diz que são os mesmos espíritos, filho, que você na encarnação passada contribuiu para que ele caísse. Agora dê a mão e ajude ele a caminhar de novo. E se possível, caminha junto. Porque é somente assim que a gente vai superando as nossas diferenças. Porque nós somos diferentes. Cada um com uma experiência diferente. Cada um com uma proposta diferente para a tua reencarnação. Mas é preciso respeitar o que o outro, de alguma forma, pensa. E se assim não for, nós vamos ter conflitos. Nós não vamos começar a criar, levantar muros, de vez construir pontes. Por isso que o Natal, ele representa um nível emocional que fica à flor da pele, não fica? Porque a gente relembra na consciência, a gente vai tirando os pacotinhos da bolsa e fala, agora eu encaro. Não, mas agora eu não consigo. E quantas vezes a gente espera o Natal, porque o coração de todo mundo amolece, para a gente tentar chegar próximo. E a gente é feliz quando consegue isso. No grupo espírita Paulo de Tarso, que eu trabalho em Taubaté, chegou um jovem para conversar comigo. Ô Jorge, não sei quanto tempo eu tenho. O pessoal está com calor. Eu vou falar só mais uma hora e meia, eu já acabo. Ah, que bom. E esse jovem chegou lá, no primeiro momento, que ele não conseguia dormir, e estava com uma grande dificuldade, até mesmo já no trabalho, já necessitando de remédios para dormir, começamos um tratamento com ele com passe. Isso ocorreu por 3-4 meses. Eu conversava com ele, como é que você está, filho? Ah, estou bom não. Vamos continuar. E continuamos por mais um período e perguntei para ele como que você está. Estou bem, não. Falei, Jesus. Então eu vou falar que esses espíritos falam, me fala que eu posso fazer para ele, porque se não tiver jeito, é karma, então não sei, né? Mas com o passar do tempo, ele começou a ter um pouco mais de confiança e começou a me delatar algumas coisas que ele não falava. E até um dia ele me chamou no canto, um pouco apreensivo, e me disse, olha, Guilherme, tem uma coisa que eu não falei para você. O que foi? Ah, faz 20 anos que eu não falo com meu pai. Eu falei, nossa, tá aí. Nós damos trabalho para os espíritos, passe de tudo quanto é jeito. Pai. Né? Porque a gente tem hora que não, eles não podem fazer por nós aquilo que é responsabilidade nossa. O passe, a gente fala, é um coadjuvante. A melhor terapia do centro espírita é evangelioterapia, aquele que muda, que trabalha nas nossas emoções. E a gente continua trabalhando no passe agora. Agora você vai pensar no seu pai. Você vai direcionar o seu pensamento a ele. E no passe você vai imaginar abraçando. Ah, mas não consigo. Falei, então a terapia é do Cristo, não é minha. Se não for, não tem jeito. E assim ele fez. E primeiro começamos a trabalhar a tirar essa energia pesada entre eles, porque quanto mais tempo, mais difícil é. Quanto a gente deixa para amanhã, mais complicado é o processo. E fizemos esse tratamento imaginando o pai. 6 meses. Falei, agora nós vamos mudar. Falei, o que a gente vai fazer agora? Vai mudar o passo? Vai mudar o médico? Falei, não, agora você vai na casa do seu pai. Ele já tremeu. Eu vou. trabalho no Paulo de Tarso em Taubaté quinta-feira, espírita, não é curiosidade, não é muito curioso, mas eu fiquei ansioso para saber o que tinha acontecido para que chegasse quinta-feira logo. E ele falou, você foi? Fui. E daí? Cheguei no portão. Quando eu cheguei, eu não aguentei. Eu fui embora. Não dá, não dá. Falei, calma, vamos continuar. Continuamos mais uma vez. Agora vamos mudar. Você vai no seu sonho, você vai pedir. Isso está no Livro dos Médiuns, que a gente não invoca espírito nenhum na casa espírita, mas no Livro do Médium fala que você pode fazer a invocação do espírito encarnado. Peça ao protetor do teu pai para você se encontrar no sonho. E começa, então, a trabalhar isso, essa diferença entre vocês. Passou mais um tempo, falei, agora vai de novo. E ele foi. A hora que voltou no centro, falei, e aí, como é que ficou? Ah, apertei a campainha, daí eu não aguentei, eu tive que correr, eu não aguentei, não dá. Falei, calma, vamos, vai dar, vai dar. Falei, agora eu vou com você para você não correr. E mais um tempo, ele já foi se acalmando, ele me falou, a hora que você estiver pronto, você fala, eu vou com você. Mas eu vou ficar de longe, porque esse compromisso é seu, não é meu. Eu vou estar ali vibrando para que dê certo. Mas chega um momento que a espiritualidade chega e fala que é o fim de uma separação. E ele tocou a campainha. E eu de longe, não corre, não corre, não corre. Mas como a espiritualidade já está ajudando, quem abre o portão? O Pai. Nesse momento, não sai voz. Ele foi em direção ao Pai. Se abraçaram e choraram copiosamente por instantes. E ali eu apreciava a cena. De um momento de 20 anos, que foi preciso um trabalho intenso, não só da espiritualidade, mas dele. Porque ele escolheu, ele fez a escolha. E depois ele me disse, ah, se eu soubesse que seria tão bom, eu teria ido. É o que acontece na nossa vida. Então faça isso hoje. Se faz tempo que você não abraça quem ficou em casa, faz hoje. Se a mulher pode ser que desconfie, né? Então não está acostumada a fazer. O que você está querendo, né? Normalmente pergunta assim. Porque a proposta do Cristo é exatamente essa proposta, evangelho simples, de estarmos juntos, de trabalhar as nossas emoções, porque os desafios são normais. Como coloca na questão 920 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós podemos viver a felicidade, gozar a felicidade a todo momento, nós podemos gozar de uma felicidade completa na Terra? O que vocês acham? Sim ou não? Não. E o Espírito responde não. E fala, porque a vida foi lhe dada como provas e expiações. Mas depois da vírgula tem um consolo. E diz assim, mas cabe a cada um superar os seus desafios e serem tão feliz quanto possível sobre a Terra. Então é possível ser feliz. Eu posso dizer a vocês que estou extremamente feliz agora por estar aqui. Independente que o pneu do meu carro fure a hora que eu sair do portão, porque ninguém vai me tirar isso. O meu nível de felicidade vai abaixar um pouco lá, claro, mas agora não. Porque essa comunhão de evangelho em nós, como uma maneira de reflexão, é importante para começarmos a colocar em prática, porque o Cristo não espera que sejamos cristãos somente aqui. Ele quer que sejamos cristãos do portão para fora, porque é lá que começa o desafio. É no trânsito, é no trabalho, nas relações sociais, na família. Para a gente começar a trabalhar aquilo que nós estudamos dentro da casa espírita. Senão, a gente não muda. Continuamos na mesma. Continuamos fazendo a mesma coisa por 10, 20 anos e não entendendo aquilo que me machuca. Como um grande autodescobrimento sobre aquilo que eu busco e sobre aquilo que eu quero. Somos nós os responsáveis pelo nosso amanhã. Somos nós que começamos a mudar toda uma sociedade com o nosso comportamento. Como diz Gandhi, vamos mudar o mundo, mas vamos começar por nós. Assim, cada um fazendo da sua vida uma ferramenta do Cristo, a gente pode melhorar a nossa família. Cultivar em nós essa fraternidade, como foi dito. De começarmos a perceber as pessoas que estão do lado. E que todos nós temos problema. Todos nós temos desafios. E a gente, como essa voz do Chico na prece nos acalma. E o Chico dava umas respostas para a gente tão simples, né, Jorge? Perguntaram para ele, Chico, como é que de tanto desafio que você tem, como é que você consegue se manter tão equilibrado? Ele responde, meu filho, eu aprendi a fazer dos meus dias muito mais simples e muito mais tranquilos. E descobri que felicidade, ser feliz realmente, é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Olha que coisa! É só isso. Descomplicar a vida pelo lado de dentro. E a gente muitas vezes não sabe como fazer caridade. A gente não sabe como ouve. E o Chico tem outra lição. Diz que o Chico estava indo para o trabalho muito atrasado. Porque uma senhora chama Chico. E ele atrasado. Olha, eu estou atrasado. Depois eu converso com a senhora. Chico, é só um minuto. Ele, não, senhora, eu estou atrasado. E nesse momento, Emmanuel, Chico, volta, Chico. É um minuto, Chico. E o Chico voltou. O Chico ouviu os desafios dela, a dificuldade dela. Só ouviu. Ela agradeceu e o Chico voltou de volta ao trabalho. E daqui a pouco ela chamou de novo, Chico! Emmanuel, olha, Chico. E o Chico olhou. Repara na luz, Chico, quando ela diz, Chico! Deus lhe pague. Aquele Deus lhe pague, uma luz intensa atingiu o Chico, trazendo uma paz grandiosa. É isso que acontece com a gente. Só quando a gente ouve alguém. Só quando a gente tem a possibilidade de estar junto. Porque tem tantas dores do mundo que a gente não consegue consolar. A única coisa que a gente pode fazer é enfrentar. E está do lado. E a gente fala assim, ah, mas eu tenho tanto problema. E diz o poeta, um dia me chamaram para... Ah, um amigo me chamou para cuidar da sua dor. Eu coloquei a minha no bolso e saí a servir. Porque é terapêutico. É enxugando as lágrimas de alguém que alguém enxuga as nossas lágrimas. É estendendo a mão que um dia nós estendemos as mãos. A casa espírita é assim. Um dia nós consolamos, no outro dia nós somos consolados. As dificuldades fazem parte desse processo grandioso. Mas a gente precisa saber a como lidar com tudo isso. E hoje nós vamos orar tanto para Jesus à meia-noite. Esperar que Ele venha até nós. Mas a psicologia do Cristo é interessante. Quando ele chegava à cidade de Jericó, várias pessoas o cercavam. E um ali no cantinho, cego, implorava a presença do Cristo. Ele foi admoestado pelos outros discípulos, mas ele insistia e chamava pelo Cristo até o momento que, em determinado ponto, Jesus para. Ele não vai até Bartimeu. Como se fosse um mendigo, um coitadinho. Mas ele pede que Bartimeu venha até ele. Somos nós, assim como tantos de nós. Queremos sentir a presença do Cristo, mas não queremos ir até ele. E segundo o evangelista, ele joga de fora a capa. A capa que representa os nossos medos, os nossos desafios, que nos impossibilita e chegar até ele. E quando Bartimeu levanta e vai até o que é o Cristo, olha a pergunta que o Cristo faz. O que queres que eu te faça? Como ele pergunta para cada um de nós todos os dias. O que queres que eu te faça? E Bartimeu, que eu veja. Não queria enxergar, ele queria ver além. E quando assim, quando Bartimeu volta a enxergar, agradece a Jesus pelo milagre e pela cura. e em todas as curas o Cristo. Ele dizia a mesma frase: não fui eu que te curei, mas sim a sua fé. Fé é essa energia potente que na hora do testemunho eu continuo de pé para enfrentar. A minha dificuldade hoje passa, mas aproveita o momento da dor. É como se estivéssemos andando pelo deserto. A gente já para de perguntar, por que, Senhor, comigo? A gente começa a mudar a questão. Para quê? O que você quer me dizer com isso, Pai? Por que as minhas forças parecem desaparecer nesse momento? Mas me fortifica. É por isso que Ele sempre nos dá, no momento difícil, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim e bebei de mim, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. É tempo de bater a poeira do passado. É tempo de fazer uma nova proposta. Questionar os valores, não dos outros, os meus. E começar a projetar para você a sua vida, não os dos outros. Como dizia o Dr. Rolomeu, psiquiatra, sou uma coleção de espelhos refletindo o que os outros esperam de mim. Sou uma coleção de espelhos refletindo o que os outros esperam de mim. Não são os outros que coordenam a minha vida, mas sou eu. Que a minha proposta é diferente de todos. Sou eu que preciso enfrentar os meus desafios, superar as minhas dificuldades e seguir em frente. Porque eu posso dizer para cada um de vocês que todos nós fizemos uma projeção, uma programação reencarnatória para estar aqui. Espíritos nobres que são a nossa família espiritual, como os protetores que estão do seu lado nesse momento, assim como muitos familiares, programaram para que você estivesse na posição que você está, com as pessoas que você deve estar, no trabalho que você necessita, para começarmos a desempenhar esse grande processo. Eu gostaria, até para mim ir para o final, de entender que nós podemos mudar totalmente a vibração de um ambiente se a gente quer. Como eu disse, o momento mais importante da nossa vida agora é estar aqui. Talvez nós gostaríamos de ter outras pessoas aqui do lado, mas a pessoa agora mais importante da sua vida é quem está do seu lado. Talvez você não conheça, porque essa é a proposta do Cristo. Faça aos outros tudo aquilo que gostaria que o outro lhe faça, mas faça independentemente se você conhece ou não. Então, para a gente mudar a vibração, não é encerramento, eu vou para o final. Dá um abraço a quem está do lado e deseja a ela uma noite de luz de Natal. Só para a gente não deixar o rádio sem nada, né? O Guilherme fez a proposta do pessoal se abraçar, o pessoal está se abraçando, mas ele já volta para continuar com a palestra aqui, né? Foi bom, gente? Ficou mais leve? A gente precisa um pouco mais desse carinho, de um abraço, que nem sempre na vida tão corrida a gente não tem tempo para fazer. Então são essas coisas simples que nos motivam a superar os nossos desafios. E por mais que hoje qualquer um de nós aqui possa passar por um momento difícil, a doutrina espírita nos mostra que a vida não acaba no túmulo. O intervalo de berço e túmulo é só um processo pequeno. Vamos além. Por isso que André Luiz fala que nós vivemos muito a vida material, muito mais que a vida espiritual, e esse é o resultado das nossas dificuldades. Se nós entendêssemos que somos espíritos vivenciando uma experiência humana, os nossos desafios seriam muito amenizados. Talvez seja muito difícil falar de fé, como todos nós falamos que temos. Porque a fé só vai se mostrar nesses momentos que estamos enfrentando. É na dificuldade. Porque quando as coisas estão bem, né, a gente está na praia tomando água de coco, falar que tem fé é muito fácil. As mãos de Francisco Cândido Xavier consolaram tantas mães que perderam, entre aspas, seus filhos. Mostrando que a vida vai além. A vida vai além como esses nossos irmãos que trouxeram a sua mensagem através das mãos de Ari. Esses espíritos que estão conosco nesse momento. Que nos mostra que estamos mais vivos que nunca. E assim como eles, estamos à busca do nosso ideal, estamos à busca dos nossos valores. E estamos com Cristo. Nos momentos em que nós rimos e que nós choramos. Isso é confiança. Isso é coragem. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade que nós temos de enfrentar os nossos próprios medos. Essa é a proposta da doutrina espírita quando fala de reforma íntima. Superar tudo. Como nós passamos por outros desafios e chegamos até aqui. E quando olhamos para trás, não é um excesso de visita ao passado que nos causa muitas vezes tristeza, mas experiências extraordinárias. Daqueles espíritos, irmãos, familiares que estão presentes, assim como meu pai, eu falei para ele não ficar muito próximo, eu não consigo falar. Deixa ele de ladinho ali. Falei, pai, não chega próximo, senão não aguento. E a gente aprendeu a ter essa relação. Aí a gente vai entender que a morte, o túmulo, é só um momento. E como eu disse, nós programamos a nossa reencarnação. Nós pedimos até esses desafios que estamos enfrentando. Porque são eles que vão nos trazer a experiência que precisamos. E muita gente não entende Deus com a nossa visão materialista. A gente não entende o que Ele quer com a gente. A gente não faz essas projeções de crescimento porque a gente só sonha num mundo feliz. De conhecer o meu príncipe, a minha princesa e seremos felizes para sempre. E até quando você encontra o seu príncipe ou o seu sapo, as coisas não vão ser sempre assim. Porque é isso que é a doutrina espírita, tirar a máscara da ilusão e começarmos a crescermos juntos de mãos dadas. A vida é esse tempo presente. Vamos juntos descobrir a beleza de cada instante, porque é isso que a vida espera de nós. E quando estávamos lá no momento da erraticidade, esperando reencarnarmos, quantas vezes oramos a Jesus pedindo exatamente o que nós estamos passando? E quantas vezes dizemos, Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento, no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, ei, Senhor, o desejo, em que dia por dia me aprofundo? Deixa-me renascer em qualquer parte. Entretanto, Senhor, que eu possa acompanhar-te onde queres que continues. Trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer a pedra, a lama, o vento e a bruma, aguardando milagres de colheita, mas sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu, guiando nossos passos, e que atendendo a semelhante lei, pusesse ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. E assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, estiver novamente entre os homens meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz em que me acenas. No anseio de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo, onde estiveres, uma rosa de paz. Que eu seja alguém sem destaque e sem nome, mas que eu ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e agravos reclamar minha tarefa e o coração, não me largues ao susto em que me enleis. Ajude-me a colocar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos e fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz na tarefa do bem, a servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, anseio estar contigo longe de minhas horas dessegradas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu tenha as minhas mãos marcadas, como traz as tuas. Muita paz a todos. Que Jesus conceda a todos nós esse momento de luz. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Foi muito legal a sua presença aqui, tenho certeza. Uma palestra muito reflexiva para todos nós, né? Espero que a gente... Eu acho que eu considero que essa palestra do Guilherme teve vários momentos aqui para a gente, né? E provavelmente nós nos enquadramos em algum desses momentos que ele citou aqui para a gente. Porque foi uma palestra bem diversificada, onde a gente faz essa trajetória ao encontro de Jesus e, ao mesmo tempo, mostrando o que a gente deve fazer, né? Em todos os sentidos. Na benevolência, na indulgência, no perdão, que foi o que Jesus pediu para a gente. Queria falar para vocês que o Ari recebeu algumas mensagens ali, né? Os outros médios estão lá na cozinha, lá na copa, porque eles acharam que estava muito calor aqui e foram para lá, deixaram o Ari sozinho aqui, né? Eles ficaram assim, não, vai ver que os espíritos estão mais ali do lado do Ari, nós vamos procurar os outros que estão do lado de lá. Aí foram para lá. Depois a gente vai ver essas mensagens assim, né? Quais foram? O Ari recebeu mensagem ali, quer que eu fale para vocês? Tem uma pessoa que ele recebeu uma mensagem ali, da doutora Marlene Nobre. Ele recebeu uma mensagem ali. E também de gente conhecida. Nossa, também ele recebeu. Né? Mas depois a gente lê, eu queria também falar para vocês o seguinte, nós estamos ali com o nosso material ali na mesa, e nós temos as camisetas. Por quê? Primeiro, algumas pessoas não sabem, mas o ano que vem nós vamos realizar aqui o 10º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier. Na realidade, o nome não é esse. O nome do encontro é tão difícil, quem acertar depois que eu falar ganha um livretinho. Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Vamos lá, repete aí que aí eu falo. Vamos lá. É o nome do encontro, né? Então, o encontro dos amigos do Chico. Eu sabia que ninguém ia acertar, eu posso passar para frente, mas o nome do encontro é muito grande. Então, nós vamos realizar aqui, já está reservado o Parque Tecnológico, um encontro aí para 1.500 pessoas, aproximadamente. Então, nós estamos um grupo que já está trabalhando desde o mês de junho. Nós fomos para Goiás já apresentar São José dos Campos como a sede, mas o pessoal de Taubaté, de Caçapava, de Jacareí, estão todos de Pindamonhangaba, estão todos envolvidos para a realização desse evento aí para nos ajudar. Olha lá, já tem um site www.chicoxavier2017.com.br. É só entrar lá, tem um desenho animado que a gente apresenta São José dos Campos como a sede, tem já alguns palestrantes que já estão confirmados para vir, né, como Carlos Bacelli, Geraldo Lemos Neto, John Halley, Marina Ferri, que eles fizeram questão da gente convidar a Marina Ferri, né, ali é o desenho ali, né? E só não vale adivinhar quem sou eu que está ali, porque aí não dá para dar livrinho, porque todo mundo vai saber quem que é, né? Mas ali os amigos de Chico, Allan Kardec, Jesus, Chico Xavier, André Luiz e Emmanuel, ali os principais. E nós fizemos camisetas, né? Nós fizemos camisetas. Monte Oliva está lá também. Monte Oliva está aí, ele está lá. Ó. A Marina Ferri está aqui no cantinho, Monte Oliva está lá. A Marina Ferri aqui, ó. Essa daí, né? Isso aí foi o Nil que fez, nosso artista plástico aqui, que faz as capas do nosso livro, faz a parte de design toda do nosso grupo. Então, o Nil que bola isso, desenho animado também, ele e que fez os desenhos, né? O Nando Cordel, um dos convidados também, que virá aqui fazer no evento, né? O Nando Cordel, para quem não sabe, ele é espírita, né? Um dos maiores compositores do Brasil, todo mundo tem música dele, fora de série. estará conosco também já confirmado e mais umas confirmações. Então, como que nós estamos fazendo essa realização? Trabalhando para arrecadar fundos, porque é um evento que vem muita gente, nós temos que trazer muitas pessoas, então nós começamos a arrecadar do próprio grupo, o pessoal formou correntes assim, para fazer arrecadação financeira mesmo, a gente deposita na Fraternidade Paulo de Tarso e aqui na AME também, temos uma conta disponível para isso, que o Rodrigo já colocou no site, e nós fizemos também camisetas, essas camisetas que tem alguém vestido aí já, eu vi, né? Que estão ali, custa R$30 as camisetas, quem comprar está ajudando. E também, nós lançamos há 15 dias atrás, há 20 dias atrás, esse livro de mensagens, Você Se Conhece? Foi também um ponto que o Guilherme falou hoje aqui. Né? E esse livro é um livro de mensagens curtas, mas ele é interessante que tem a mensagem do lado e tem o desenho do outro, também tudo criado pelo Nil. Né? As mensagens são nossas, os desenhos são do Nil. Então, esse livro... Ele é da AME, é claro, mas a AME doou toda a edição para o evento do Chico Xavier. Então, todo o livro, toda a venda do livro é para esse evento. Custa R$15. Quem quiser comprar, pode comprar até para levar de presente para as pessoas hoje na noite de Natal, que é muito legal. Todo mundo gosta de livrinho assim, de mensagem. Segundo a mediunidade da Tiana, que não está aí hoje também, a Tiana Nascimento, hoje ela faltou. Quem compra livrinho assim tem grande chance de ir para o nosso lar quando desencarna, né? E a camiseta também. É mediunidade dela, não tem nada a ver comigo. Né? Então, qualquer coisa, vocês falam com ela. Tá bom? Custa R$15, está aí. Vamos cantar mais uma música aqui e daqui a pouco a gente pede para o pessoal ler a mensagem. E uma música do Evangelho, Evangelho de Luz, que é uma música que quase todos conhecem já. É outra música também que está ajudando a gente a ir para um plano espiritual legal quando a gente desencarna. Não é para ir agora não, tá bom? Porque estão perguntando para a gente lá também... No plano espiritual, já falei aqui para vocês, outras vezes. Estão falando que quando a gente chega lá, estão perguntando que religião que a gente é. E se é espírita, você fala assim, eu sou espírita. Ele fala, canta quanta luz aí que eu quero ver. Né? Porque se não souber quanta luz, é umbral direto, não tem jeito. Mas diz que esse evangelho de luz está quebrando o galho. Adriano, vê se esse microfone, se os dois microfones estão ligados. Estão ligados, Nabucco? Todos estão ligados? Eu vou ensinar o refrão para vocês, tá bom? Quem não sabe, eu vou ensinar o refrão, né? Eu canto, vocês repetem, né? E quem já sabe, ajuda, né? Que é uma música que do nosso evangelho. Então a gente canta assim: Evangelho de luz, vocês evangelho de luz. Evangelho perdão, vocês evangelho perdão. Evangelho Jesus, evangelho. Só queria ver quem ia errar. Não é para falar Jesus. Só para falar Evangelho, tá bom? És a minha salvação. Senão não dá para cantar o És a minha salvação junto, né? Vamos ensaiar outra vez. Outra coisa, deixa eu avisar para vocês. Dificilmente alguém não tem ceia aqui em casa. Eu acho que todo mundo tem ceia lá em casa depois quando chegar, né? Então não tem problema gastar energia. Pode gastar à vontade. Pode cantar à vontade, porque vai repor. Porque nós vamos sair daqui, vamos todos para a sessão de desmaterialização lá em casa. Desmaterializar todas aquelas coisas que estão lá, né? Vamos ensaiar de novo. Evangelho de luz, evangelho de luz. Evangelho perdão, evangelho perdão. Evangelho Jesus, evangelho. És a minha salvação. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. É nós agora, hein? Evangelho. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Volta, eu não acho a porta e não vejo a solução. É ele o amigo adorado que está sempre ao meu lado, que me traz a consolação. Se choro, preciso socorro, a ele recorro e por feliz me dou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo Cristo deixou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo Cristo deixou. Outra vez nós. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Pessoal, é uma coisa interessante que Chico Xavier, como nós já citamos ele desde o começo, e nós estamos envolvidos no encontro do Chico, somos amigos do Chico, como todos são, ele sempre, todas as vezes que alguém perguntava se existia alguma novidade, Chico, existe alguma novidade para ser informada para a gente pela espiritualidade? Ele falava, existe sim, o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é sempre novidade. Pode pegar, vai ser sempre novidade. Você pode ter lido mil vezes, mas quando você chega lá, você vai chegar em um ponto que para a gente é novidade de novo. Por quê? Porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Sabedoria de Jesus nos trazia o futuro o tempo todo. Então, é super atual o Evangelho de Jesus. Por isso que Chico sempre falava, a novidade, a boa nova, é o Evangelho de Jesus sempre. Vamos pedir para o pessoal ler as mensagens, então. O pessoal aí de dentro já se desocupou também? Pessoal aí de dentro? Ari, vem pra cá você, por favor. Depois que eles lerem, a gente canta uma música pra encerrar, tá bom? Esse aqui é o nosso irmão. Esse é o nosso irmão Ari Rangel, médium lá de Taubaté, da Casa de Eurípides. O trabalho da Casa de Eurípides funciona da seguinte maneira. Tem a preleção, como estava acontecendo aqui hoje, e o Ari geralmente vai pra mesa pra receber as mensagens. Por isso que ele não se incomoda muito com falatório, ou com o preletor conversando, para ele nada, isso não incomoda. Cada médium tem o seu tipo de sintonia. Né? Tem alguns médios que tem que estar tocando uma música lenta, tem alguns médios que tem que tocar rock, tem alguns médios que não podem tocar nada, e tem outros que podem falar, podem fazer o que quiser, que ele se concentra ali e faz, foi isso que o Ari fez ali também. Né? E aí ele vai ler algumas mensagens aqui para nós. Boa noite a todos. Primeira mensagem, muita paz, irmãos queridos, deste lar tão fraternal, que Jesus nos una sempre no Evangelho de Natal. Para que ninguém me estranhe, se aborreça ou reclame, desde já peço licença aos irmãos aqui da AME. Para qualquer desencarnado, essa é a hora preciosa, que a gente nunca perde em nome da boa prosa. Nesta noite tão festiva, onde há paz e união, não nos falta alegria, gratidão e emoção. Entre tantos companheiros, cá estamos nós enfim, atendendo a chamada do querido Pai Joaquim. Se o Evangelho é luz divina para os bons e para os maus, certamente hei de achá-la nos irmãos da Oscar Strauss. Que os nossos corações, nesta data e morredoura, se converta hoje sempre na humilde manjedoura. Que Jesus nela floresça dia a dia sem cessar, num Natal onde o Evangelho esteja sempre a nos guiar. Desta forma, intimoratos, com Jesus no coração, espalhemos doravante o amor em profusão. E assim, sem mais delonga, à casa que me abriga, deixo a todos o abraço do Euríclides Formiga. O Euríclides Formiga é um dos mentores do Ari, ele sempre passa esses versos, né, para o Ari, músicas também, né, que o Ari faz músicas. Nós temos a nossa música Canta, Canta, Mensageiro, do nosso mais recente CD, no CD Novo Tempo, que é do Ari, e o espírito que passa é o Euríclides Formiga também. Né? É, tem mais outra aqui, cadê o pessoal nosso? Cadê o resto do pessoal? Tem mais um aqui de pessoa conhecida. Sempre amigos para sempre. Amados, meu coração transborda. Espero conseguir terminar estas linhas sem maiores dificuldades. A emoção é sempre renovada toda vez que a voz vem do coração. Não poderia faltar a esta festa, este banquete de luz. Tenho comigo a esperança de uma canção sempre renovada, porque morrer definitivamente não nos separa. E para quem constrói suas amizades com amor verdadeiro, não há barreiras. Cá estou junto dos meus sempre amados, cantando e escrevendo aos seus corações. A casa que recebe Jesus transcende quaisquer obstáculos e supera quaisquer espetáculos que a terra oferece. Esta é a minha emoção. Deixo neste recadinho a alegria de quem parece sempre estrear nesse grupo maravilhoso que faço questão de participar sempre que posso. O Dodô, do Seu Rui, está ao meu lado e me ajuda a escrever. Por isso não me imaginem sozinha. Quanta gente aqui presente, que se os olhos dos irmãos presentes não nos registram, ao menos são percebidos em seus corações. Uma união de amor e luz, uma festa que certamente alegra Jesus. Não é à toa que o nome desta casa abençoada é um convite ao amor. Ame, é exatamente o que sentimos aqui. Quero agradecer aos meus queridos pela bendita oportunidade. Os benfeitores nos pedem para encerrar e vamos ficando por aqui, deixando um enorme beijo a todos. Aos meus irmãos de voz e canto, quanto aos meus irmãos de fé. Que o aniversário de Jesus, nosso Mestre, que o aniversariante Jesus, nosso Mestre, nos abençoe a todos. Beijos e mais beijos. Da irmã renovada de sempre, Eliana. Eliana Maria Oliveira. Pessoal, a Eliana, para quem não sabe, era nossa componente solista do nosso grupo. Né? Uma irmãzona mesmo, e partiu para a pátria espiritual, mas sempre que pode ela passa alguma mensagem assim para a gente. Né? O Ari, eu acho que já é a segunda mensagem, a terceira mensagem que recebe da Eliana, né? Nós já recebemos através de outros médios, mas ela sempre nessa postura dela de nos elevar, né? De fazer com que a gente cresça sempre e mostrando o amor que ela sempre teve por a gente. Ari, vamos ler a da doutora Marlene também? Amigos e irmãos, que o Senhor nos abençoe sempre. Uma vez mais temos a alegria de voltar a este lar, sobretudo quando os irmãos, despojadamente, se permitem a vir até aqui para celebrar essa data tão significativa para a humanidade. Um divisor de águas que vem nos mostrar os caminhos da evolução, o nascimento de Jesus. À luz da terceira revelação, o Consolador Prometido, temos aprendido como a vida segue em sua infinitude. Nascer sempre nos remete à chegada de Jesus, sobremodo nestes dias, quando distanciadas de maiores entendimentos, algumas vozes se levantam para normatizar a cessação da vida através do aborto legalizado. Sem querer ferir consciências, opiniões mais contundentes, temos a alegria de saber que a vida não principia tão somente no momento da fecundação, mas há um profundo e complexo planejamento para aqueles que necessitam regressar à escola terrena. Como aceitar, com tanta informação, essas pequenas liberações sem a dor daqueles que se matriculam na arena física? Sentimos, na condição de espíritos não mais domiciliados no plano físico, as consequências desastrosas para aqueles que almejam o retorno. Quando nos rejubilamos com a chegada de Jesus nascendo para a nossa vida, não podemos olvidar a dor daqueles que têm seu direito universal cessado. Pensemos nisso, irmão queridos. Sem lutas ou brigas desrespeitosas, mas, mais do que nunca, necessitamos bradar com caridade e amor, glória à vida. Que Jesus nos abençoe sempre, com o carinho da irmã Marlene Rossi Severino Nobre. Pessoal, doutora Marlene, que nos deixou há pouco tempo também, uma pessoa dedicada, né, à causa espírita, ela que assumiu o papel de trabalhar a ciência espírita, né, que se a gente se lembrar um pouquinho, começaram dois parceiros lá atrás, Chico Xavier e Valdo Vieira. Valdo Vieira, no meio do caminho, que era amigo particular, amiga particular dos dois, tanto de Chico, foi ela que apresentou Chico para Valdo Vieira. E a doutora Marlene, depois que o Valdo Vieira saiu da doutrina espírita, o Chico Xavier assumiu quase tudo, a parte científica também, de mostrar a parte científica da doutrina, que o compromisso de Chico Xavier era escrever 100 livros. 100 livros. E ele escreveu 450 e tantos livros, né? Mais ou menos isso, né? 450 e tantos livros. Né? 300 e tantos livros a mais do que era a missão dele. Porque o outro parou no meio do caminho, ou no início também. E a doutora Marlene assumiu esse papel também da parte científica, criou as AMES, e hoje nós temos associações médico-espírita, né? Não é associação maternal, associação médico-espírita espalhadas por todo o Brasil e até internacional, tudo graças à doutora Marlene Nobre, sempre tentando pesquisar de alguma maneira a doutrina espírita. Então a gente agradece muito ela, esteve conosco aqui no ano que ela desencarnou, esteve no nosso programa, a gente ficou muito feliz em ter conhecido, ela fez uma palestra aqui na AME também, e nós ficamos muito felizes por ter a doutora aqui e muito felizes também por receber essa mensagem dela aqui na AME. Me permita compartilhar, Jorge, quando eu estava sentado ali começando a me concentrar, eu a vi chegando através do veículo do pensamento, depois fui reconhecê-la, ladeada por crianças. Ela andava e as crianças andavam em torno dela, e até a próxima mensagem, a recepção da mensagem era... Era muito acolhedora a presença das crianças em torno dela. E a mensagem parece que fala disso, né? Nós estamos lembrando do nascimento de Jesus e ela parece que vem nos alertar quanto às ideias que correm aí em nome da lei, né? E, finalmente, a mensagem aqui, filhos, que Jesus nos ilumine sempre. Uma vez mais, as bênçãos de mais alto se derramam sobre todos nós. Há muito a se comemorar. Fiquemos todos em paz. Pai Joaquim. Obrigado. Pai Joaquim. Né? Pai Joaquim, que é um dos mentores da nossa casa aqui também, né? O mentor da Coal, da Dona Licinha. Mentor também, um dos mentores aqui da AME. E também um dos protagonistas dos dois livros que nós lançamos o ano passado e esse, Campo de Luz, e também Das Sombras ao Alvorecer. O pai Joaquim é um dos principais guias do Aurélio Augusto, que é o espírito que traz os livros para mim. Então eu sou muito feliz em conhecer, né, o pai Joaquim, em receber o pai Joaquim e ter ele aqui sempre, né, passando as mensagens para a gente aqui na AME também. Os médios receberam mensagens, mas foram mensagens particulares, né? Então eles entregaram para as pessoas já, né? Então eles já entregaram as mensagens, então não era para a gente ler aqui mesmo. Lembrando que as nossas cartas consoladoras voltarão no dia 17 de fevereiro, né? Porque no dia 24 é carnaval, então nós antecipamos, ao invés de ser na última sexta-feira, vai ser na penúltima sexta-feira, que nós temos aqui as cartas consoladoras na AME toda a última sexta-feira do mês. Então a gente volta no dia 17 de fevereiro. Estão todos convidados. Nós agradecemos a todos vocês a presença, né? A hora passa rapidinho, a gente faz a programação, vai achando que vai dar para fazer tanta coisa e no final não dá para fazer quase nada, né? Eu queria pedir para o Rodrigo que depois que a gente cantar a música, aí você solta aquele vídeo lá também, aquele outro de fraternidade, né? Nós falamos no começo sobre fraternidade, o Guilherme também falou sobre fraternidade. É o que nós devemos pensar bastante. E quando a gente olha do lado, que é os nossos parentes, né? Que é os nossos amigos, nós estamos falando de fraternidade. Fraternidade não tem ninguém nem mais alto, né? Nem mais baixo. É todo mundo igual. E às vezes a gente perde a oportunidade de estar de bem sempre com esses nossos amigos. O Guilherme falou bastante nisso. Eu acho que isso deve ter tocado em nós em algum momento. Porque dificilmente a gente não tem alguma diferença com um parente ou a diferença com um amigo. Agora, o que é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar sempre no dia de hoje, porque o dia de amanhã a gente não sabe. Nós vivemos tão envolvidos com o dia de amanhã que a gente se esquece de viver o dia de hoje. E às vezes a gente não consegue chegar até amanhã. Quem poderia imaginar que um avião com 70 e tantas pessoas, né, ou mais, né, 80 e tantas pessoas, por que chamou tanta atenção? Porque eram pessoas tudo do mesmo relacionamento, pessoas que estavam envolvidas o tempo todo, porque avião cai aí e morre 200, 300, 400 pessoas, mas são de gente diferente, nem chama atenção. Esse chamou muita atenção porque eram nossos ali. Eles passaram a ser parentes da gente também. A família toda passou a ser todos nós. E prestar atenção nisso, quantos jogadores, ou jogadores, ou jornalistas, ou técnicos, profissionais, saíram sem dar um abraço no filho, saíram sem dar um abraço na esposa, saíram com a diferença com alguém. Porque falou, eu resolvo isso quando eu voltar. Só na outra encarnação, né? Porque nessa não dá mais para voltar. Então é isso que a gente tem que pensar. Aproveitar essas coisas tristes, às vezes, para fazer coisas positivas nas nossas vidas. O que adianta a gente ficar com diferença com tanta gente, achando que uma hora ou outra a gente vai acertar? Ou então só vou dar um abraço amanhã. Ou então só vou cumprimentar amanhã. Ou então só vou ligar amanhã. Porque amanhã pode não dar certo mais, né? Amanhã pode não dar tempo. E às vezes a gente passa a vida pensando no amanhã e esquece que a vida tem que ser vivida hoje. As amizades têm que ser hoje, né? As diferenças têm que ser tiradas hoje. A mudança tem que ser hoje. Eu não tenho nada pra dizer. horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Dá pra se abraçar agora, pessoal. Amigos para sempre é o que nós iremos ser na primavera ou qualquer das estações. Nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Pode se abraçar à vontade. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Na primavera ou qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre. Pessoal, a gente agradece a todos e nós vamos encerrando, colocando uma musiquinha aqui para voltar para a programação normal da rádio. Obrigado a todos aí. Até o próximo ano, se Deus quiser. Feliz Natal, ano novo para todos.